Horóscopo. Confira o seu signo. Presença agora para você que é de Capricórnio. Capricorniano, os astros indicam sorte no jogo. Bom, eu indico você então comprar umas duas raspadinhas. Se você tiver com sorte, pelo menos um real você recupera. Presença agora para você que é de Câncer. Canceriano, sua vida social está em baixa. Provavelmente, então, na rede social deve estar em alta. Presença agora para você que é de Sagitário. Momentos de carência poderão te atingir, Sagitariano. Se isso acontecer, procure o forró, risca a faca mais próximo da sua residência. Com certeza passa na hora. Pacharuto, temos o pedido aqui da Rosileide. Ela tem uma dúvida. Ela marcou um encontro com o namorado, vai ser a primeira vez dos dois. Só que segundo o calendário, é a data da menstruação dela, do ciclo menstrual. Ela quer saber se tem alguma simpatia que dá pra ela retardar esse ciclo. Olha, muito bem, olha, já que você vai a primeira vez com o seu namorado, né? Você pode então usar a simpatia da rolha. A rolha veda tudo. Com certeza essa simpatia abençoada. Você vai pegar uma rolha de vinho, é muito importante que seja uma rolha de vinho, e você vai colocar uma semana antes, você vai introduzir a rolha, né? E então você pode ter certeza que no dia do encontro nada vai acontecer. No dia do encontro você vai lá e tira a rolha e tal, e aí tá tudo bem. Mas pra charuto, tem que ser uma rolha de vinho? Pode ser uma rolha de champanhe, por exemplo? Não, olha, não pode ser uma rolha de champanhe, até porque nós já temos um caso muito, muito familiar de uma cliente minha que fez essa simpatia, chegou lá no motel com uma rolha de champanhe, e no momento ela esqueceu de tirar, o rapaz foi lá pra fazer o coiso, e aí a rolha saiu, né, estourando a rolha de champanhe, você sabe como é, né, saiu com uma violência, ele até virou e falou, amor, o que foi isso daí? Ela virou e falou, isso daí foi, ela tá desesperada, não ia falar que era uma simpatia, né, virou e falou, isso daí é meu ímen que você rompeu. Aí ele virou e falou, olha, então vamos parar tudo que eu acho que esse ímen entrou no meu c... Nossa.